Sejam bem-vindos à 29ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 16º dia deste mês de agosto, vamos nos centrar na religião e no futebol, com os dois temas ligados entre si, vamos já perceber. No dia da final do recente Campeonato do Mundo de Futebol entre a Holanda e a Espanha, um padre católico holandês decidiu dar a missa vestido de laranja. Era domingo, 11 de julho, recorde-se. O pároco em causa é o reverendo Paul Vlaar, que vestiu uma túnica laranja e decorou a igreja com a mesma cor, talvez para transmitir ainda mais fé à seleção holandesa, que a milhares de quilómetros na África do Sul preparava a partida decisiva contra a Espanha. Mas, para além da decoração, no mínimo original, o reverendo Paul Vlaar até mostrou jeito para tirar um lugar ao guarda-redes da seleção, Stekelenburg, ao defender uma bola rematada por um paroquiano. Em certas alturas da homilia, chegou mesmo a falar com uma bola de futebol na mão. No entanto, a originalidade de Paul Vlaar acabou por não abonar a seu favor, já que o bispo de Haarlem não achou piada ao episódio e decidiu suspender o padre. Aconselhou-o a entrar num período de reflexão. Ainda por cima, a Holanda perdeu. De resto, está tudo como de antes.